na minha vida. Fez de mim um palhaço, caí no seu jogo sujo, me levou ao fracasso, me jogou nos braços da desilusão. Iludiu a minha mente e sepultou meu coração. Bandida, bandida, destruiu a minha vida. Bandida, bandida, destruiu a minha vida. Bandida, bandida, destruiu a minha vida. Bandida, bandida, destruiu a minha vida. Eu não sei se odeio ou se gosto de você. És uma bandida, mas sabe me dar prazer. Eu já pensei em ir embora pra nunca mais voltar, mas na hora de partir me dá vontade de te amar. Me dá vontade de te amar. Me dá vontade de te amar. Me dá vontade de te amar, bandida. Me dá vontade de te amar. Bandida, bandida, destruiu a minha vida. Bandida, bandida, destruiu a minha vida. Bandida, bandida, destruiu a minha vida. Bandida, bandida, destruiu a minha vida. Bandida, bandida, destruiu a minha vida. Bandida, bandida, destruiu a minha vida. Bandida, bandida, destruiu a minha vida. Bandida, bandida, destruiu a minha vida.